Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil. Só me traga flores, sabe que eu relaxo. Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo. Agora me olha, deixa que eu encaixo. Então pode encaixar que eu não vejo problema nenhum nisso tudo aqui em cima de mim. Só relaxar, se soltar, me bater com o bumbum. Por sinal, tu podia ser miss. Sonza, fica de quatro só mais uma vez. Como quiser, pode ficar de três. Que daqui a pouco eu tenho que ralar, mas vou ralar pensando no que a gente fez. É bom mesmo, menino, vai mesmo pensando. Quem sabe a gente faz de novo. Eu tenho tão pouco tempo livre pra gastar na minha cama com cara mais novo. Se tu quer boa, menina, me fala. Se tu quer brave, segue na tua cara. Então aproveita esse tempo comigo. Não é qualquer um que bate na minha rola. Posso ir mais tarde, já saí de casa. Vou te levar flores, sei que te relaxa. Pode ficar em cima, vou ficar por baixo. Mas fica tranquila, deixa que eu encaixo. Passa aqui mais tarde, hoje não tá fácil. Só me traga flores, sabe que eu relaxo. Deixa eu ficar em cima, você fica embaixo. Pode jogar na minha cara, tô duro, mó tara. Te juro, mó cara, te querendo na fera. Tá cara que acendo uma vela que te deixa puro tesão de novela. Some na bela, rebolo na tela. Sei que de novela minha vida tem nada. Tira minha roupa, mas tira com a boca. Pode mudar que eu fico mais safado. Vou sair mais tarde, já saí de casa. Vou te levar flores, sei que te relaxa. Pode ficar em cima, vou ficar por baixo. Mas fica tranquila, deixa que eu encaixo. Passa